Coração que ama não tem hora certa. Deixa a porta aberta, se dá por inteiro. Vive um novo mundo, um perigo e a paixão. Ouro, prata, tive tudo, mas veio do mundo. Por um tempo achei que isso era tudo. Conquistava o mundo e perdia a salvação. Mas eu não dei valor, enganado por um sentimento do meu coração. Mas eu sei, não dei valor, e troquei o meu anel de filho por uma simples ilusão. Estou de volta e vou morar na casa do pai. Vou ter de volta tudo que perdi quando fui. Fui embora e a saudade da aliança me trouxe de volta, volta. Só Deus sabe onde foi o que eu vivi. A glória da segunda casa vai ser maior. Recebi o meu anel de volta. Aqui é o meu lugar. Tive tudo, mas veio no mundo. Por um tempo achei que isso era tudo. Conquistava o mundo e perdia a salvação. Mas não dei valor, enganado por um sentimento do meu coração. Mas eu sei, não dei valor, e troquei o meu anel de filho. Uma simples ilusão. Estou de volta e vou morar na casa do pai. Vou ter de volta tudo que perdi quando fui. Fui embora e a saudade da aliança me trouxe de volta pro altar. Só Deus sabe onde fui, o que eu vivi. A glória da segunda casa vai ser maior. Recebi o meu anel de volta. Aqui é o meu lugar. Estou de volta e vou morar na casa do pai. Voltei de volta tudo que perdi quando fui. Fui embora e a saudade da aliança me trouxe de volta pro altar. Só Deus sabe onde fui, o que eu vivi. A glória da segunda casa vai ser maior. Recebi o meu anel de volta. Recebi o meu anel.